estamos aqui. ZYJ 208, AM 730 kHz. ZYO 726, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. Em 11.725, 9.515 e 6.080 kHz. Rádio Marumbi, a emissora da paz. Curitiba, Paraná, Brasil. Sistema Jensen de Comunicação. Para se manter no poder, o PT segurou artificialmente o preço do gás, combustíveis e energia. Depois tudo, a inflação subiu e a economia destruiu. Toda a riqueza que o país produz caiu em 2 anos seguidos. O Brasil mergulhou na crise e hoje temos mais de 1 milhão de desempregados. Chega! Vamos voltar a crescer e gerar emprego, cortando gastos e investindo no país. Bolsonaro, 17, presidente. Coligação acima de tudo, Deus acima de todos. PSL, PRTB. A Bíblia Sagrada. Nela está contida a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores e a felicidade dos crentes. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, suas histórias verdadeiras e suas decisões imutáveis. Leia a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Haddad, presidente, 13. Meu adversário não para de espalhar mentiras. Inventou até que eu teria mandado distribuir para crianças um material com imoralidades, tentando me atingir. Logo eu que sou professor, neto de um líder religioso e casado há 30 anos. Ele mente para esconder a verdade. E a verdade é que ele não tem projetos para melhorar a sua vida. Nós somos o oposto dele. O meu compromisso é com o povo. É fazer do Brasil um país de todos. Coligação O Povo Feliz de Novo. PT, PCdoB. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. O primeiro ato de Haddad no segundo turno foi consultar seu chefe, condenado e preso por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. É, mas ficou feio. Ficou tão feio que o próprio presidiário mandou ele não ir mais. O PT quer fazer você esquecer de Lula por um tempo. Até o vermelho eles querem esconder de você. Haddad é PT. E isso o Brasil não quer mais. Coligação Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. PSLPR. Sistema Jensen de Comunicação. Aqui você ouve a palavra de Deus. Mensagem que não muda, mas transforma o homem. Haddad, presidente, 13. Quero ser o presidente de todos os brasileiros, para garantir nossa democracia e os direitos do povo. Basta de ódio, violência e notícias falsas. Queremos paz para trabalhar e crescer. Nosso lema é um livro numa mão e uma carteira de trabalho na outra. Queremos a união dos brasileiros por uma pátria mãe gentil, que cuide de todos os seus filhos e não deixe ninguém para trás, garantindo educação e oportunidades. Vamos juntos, todos pelo Brasil. Vote Haddad, 13. Coligação O Povo Feliz de Novo. PT, PCdoB. Sistema Jensen de Comunicação. Porque tem respostas que só Jesus pode dar. O primeiro posse do Lula teve escândalos de corrupção, deixou um rombo de bilhões nas contas públicas, a maior recessão dos últimos 50 anos e bilhões de desempregados. O segundo descumpriu 9 das 10 promessas que fez para a saúde na prefeitura de São Paulo. Foi considerado o pior prefeito do Brasil. Não se reelegeu e ainda foi denunciado por improbidade, corrupção e lavagem de dinheiro. Chegou a hora do Brasil sair da escuridão do PT. Coligação acima de tudo, Deus acima de todos. PSL, PRTB. Se você tem um computador conectado à internet, não deixe de acessar o site da Rádio Marumbi. www.radiomarumbi.com. Repetindo, www.radiomarumbi.com. A internet é serviço de Deus. O país está vivendo a eleição mais importante dos últimos anos. Fugir do debate é um desrespeito a você. A discussão não pode ficar no submundo sem regras das fake news. O eleitor tem o direito de conhecer as propostas de cada candidato em um debate aberto e democrático. Olho no olho. Haddad está pronto para debater em qualquer lugar os pontos mais importantes do seu plano de governo. Por que Bolsonaro foge dos debates? O que ele esconde? Coligação, povo feliz de novo. PT, PCB, PROS. Marumbi. Atenção para a hora certa. 4 horas. O programa seguir uma produção independente. O conteúdo nele expresso de responsabilidade de seus idealizadores. A partir deste horário está no ar o programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pinhais, na Avenida Iraí 930. Pastor Presidente José de Jesus Nunes Pires. Na apresentação, evangelista Neemias Tavares Taborda. A todos uma abençoada recepção. Graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em seu coração. Prazer estarmos nesta tarde iniciando o programa Voz Evangélica da Assembleia de Deus do Campo Ministerial em Pinhais. Que você tenha uma ótima, excelente sintonia, prezado irmão, prezado Rádio 20, você que está na Grande Curitiba, região metropolitana, e você que está distante daqui em outros estados brasileiros. Você que está fora do Brasil, conectado conosco através da internet. Você que acompanha a programação todas as tardes. Quem sabe você está ouvindo pela primeira vez, né? Que seja a primeira de muitas, vem estar conosco todas as tardes. Neste horário das 16 às 16h30 horas, nós estamos aqui falando do grande amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, levando esta mensagem poderosa, que tem poder para transformar vidas, transformar corações. Portanto, fique conosco e se você gosta do programa, divulgue, fale da programação neste horário, né? Das 16 às 16h30 horas, levando a mensagem salvadora do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fábio Torres está do outro lado, monitorando os botões da Rádio Marumbi nesta tarde, uma tarde chuvosa aqui na Grande Curitiba. E está assim bastante friozinho, né? Mas o coração está quente com a presença do Espírito Santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está aqui do nosso lado para trazer a mensagem, a palavra do Senhor, pastor Silas da Silva, que daqui a pouquinho estará cumprimentando os irmãos e também trazendo então a meditação da palavra do Senhor. Portanto, prepare o seu coração aí, meu irmão, minha irmã, porque Deus tem uma mensagem para nós nesta tarde, com certeza, através do louvor e também falada daqui a pouquinho. E falando no louvor, nós vamos ouvir uma linda faixa musical com o pastor Feliciano Amaral. Feliciano Amaral vai cantar um belo hino, o qual eu gosto muito deste louvor e canto, né? Sempre canto nas igrejas, por onde passo, que é o Rosto de Cristo, né? Rosto de Cristo. E você pode cantar junto, você que conhece esse louvor, você pode acompanhar aí na sua casa, no seu carro, aonde você estiver. Cante junto, louve ao Senhor. E os irmãos querendo participar, o telefone é 3257-4021. Eu tenho ali 10 minutinhos para atender os irmãos, então ligue e participe conosco. Eu quero mandar um grande abraço, antes nós ouvimos o louvor, para o irmão Eliseu, lá em Rio Fortuna, Santa Catarina, acabou de ligar para nós, né? Ele está feliz da vida lá, porque o Senhor tem dado uma bênção para ele na semana passada. Ele pediu as orações e o Senhor concedeu a bênção. Está feliz, Deus abençoe, irmão Eliseu, também a sua esposa, irmã Clauciliane, e todos os familiares em Rio Fortuna, Santa Catarina. Deus abençoe os nossos irmãos catarinenses, que nos dão a honra da audiência. Feliciano Amaral, no seu aparelho receptor, nesta tarde, com o hino Rosto de Cristo. sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. E olhar os seus olhos serenos e lindos, e como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras nos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela. É falsa a inspiração do pintor. Não creio, não creio num Cristo vencido. Será na vida semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio. Muito bem, desejo cumprimentar a todos os nossos irmãos e amigos em Cristo Jesus, com a paz do Senhor. Que a paz do Senhor reine em cada coração, em cada lar e em cada lugar onde você esteja. Que Deus venha te abençoar e que esta paz possa reinar no teu coração durante esse dia, a noite e todos os dias de vida da sua peregrinação sobre a face da terra. Nós estamos nesta tarde juntos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Nós estamos aqui para agradecer a Deus pela tua vida, pela tua companhia e pela a tua audição juntamente conosco. E nesta tarde eu quero meditar em rápidos momentos uma palavra que o Senhor deu a um homem chamado Zaqueu, o publicano. Deus também tinha um plano de salvação para esse homem, para sua casa, para sua família. E ele precisava, como nunca, tomar uma decisão em aceitá-lo como seu salvador. Além dele ser um homem público, ter uma posição social diante da sociedade, diante dos homens, mas ele também era outro que, no meio a tanta diversidade, ele precisava de Jesus, precisava de ter um encontro com o Senhor. E ele foi privilegiado, ele teve essa oportunidade. No capítulo 19, do versículo 5 do livro de Lucas, quando se encontra essa belíssima passagem: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me vem me convém pousar em tua casa. O plano e o projeto de Zaqueu era apenas de conhecer o Senhor. Para ser um homem, segundo a história, um homem de pequena estatura. E no meio daquela multidão, ele não fazia muita diferença pelo seu tamanho para ver Jesus passar. Mas dentro do seu coração, ele olhou para aquela figueira e disse: ali vai ser o lugar aonde que eu vou poder conhecê-lo. Zaqueu tinha dentro de si apenas a vontade de conhecer o Senhor, nada mais. Ele conhecendo, ele vendo o Senhor, ele já estava satisfeito. Quando você tem dentro do seu coração de conhecer uma pessoa, a sua personagem, você faz tudo para chegar e conseguir vê-lo e, se possível for, pegar na sua mão, dar-lhe um abraço. Isso é um instinto do ser humano. Mas ele foi muito além, versículo 4. Então, correndo adiante, subiu um ciclone a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Ali estava a grande oportunidade dele conhecer Jesus. Esse é o sublime, vai passar, ele não vai me ver e vai estar tudo bem. Eu posso contar a minha geração, a minha família e dizer: eu vi Jesus passar pela rua e ele estava com uma grande multidão. E ele entrou, subiu, ficou lá quietinho, escondido, no seu pensamento, imaginação. Ele disse: ele vai passar aqui, ele não vai olhar para mim e vai dar tudo certo. Às vezes o homem, ele tem tanto projeto na sua vida, e seus projetos tem hora que parece que ele falha, mas com Jesus nada falha. Ele tem patente os seus olhos sobre a face da terra. Ele vê todo ser humano, ele vê todo homem, e ele sabe que o homem é carente da sua graça e da sua eterna misericórdia. E Jesus vindo com aquela multidão, muita gente tendo o privilégio de estar com ele, participar das bênçãos, a cura, que o maior projeto do homem hoje, ele quer ser curado, seja qual for a sua enfermidade. Mas ele estava muito, muito feliz, porque ele estava vendo aquela multidão, coisa que ele nunca tinha visto. Mas aquele ciclone, em algumas traduções diz de uma figueira, foi um momento que Deus preparou para ele ter um encontro, o seu encontro com Jesus. E é a coisa mais linda, maravilhosa, quando o homem tem a oportunidade de conhecer o Senhor, ver, poder vê-lo, seu tamanho, a sua altura, a sua estrutura. E ele poderia dizer a seus filhos, seus amigos: olha, hoje eu conheci Jesus. E dar as suas características, dar os seus parabéns, e todo o povo poder dizer que Zaqueu conheceu o Senhor. Mas Zaqueu, ele tinha algumas coisas que ele precisava passar por uma transformação. Ele era um cobrador de impostos, e muitas vezes ele não era bem visto por causa da sua profissão, do seu trabalho. Jesus conhece o homem por dentro e por fora. Ainda que não existe oportunidade ou liberdade para se expor aos pés do Senhor, mas ele sempre, ele te ama. Há um provérbio que eu estava lendo em uma Bíblia, de uma linguagem um pouco diferente. Ele diz que Deus sempre está olhando para o homem chamado pecador, comprando um projeto de salvá-lo. Deus nunca olhou para o homem comprando o projeto de punir a sua vida pelo seu pecado, pela sua imoralidade, pelas suas falhas. Mas ele sempre está olhando para nós, Nós olhamos para o exterior, ele olha para o interior. Nós olhamos pela pessoa física, Jesus vê por dentro. Ele vê o homem, ele vê a sua necessidade e a sua carência de ter um encontro com o Senhor. Zaqueu foi um homem privilegiado, muito privilegiado. Houve uma sorte para ele, poder ver o Senhor e conhecer. Não sabia ele que se ele queria encontrar com Jesus, Jesus também tinha um plano, um projeto de conhecê-lo. Isso que é o importante, quando ele quer nos conhecer. Quando ele quer nos conhecer, o Espírito Santo trabalha na nossa vida, no nosso sentimento, no nosso coração. Ele vai preparar um momento para você poder encontrar com ele. E nesse encontro será uma bênção. Que ele vê, ele conhece, ele te põe você no lugar certinho para ele poder te ver, falar com você e dizer: filho, eu te amo. Eu te amo, eu dei a minha vida por você. Fui eu que morri na cruz do Calvário por você. Então eu quero fazer morada no teu coração. Acima de tudo, ele é o teu pastor. Se ele é teu pastor, é ele que te guarda, ele que vai te guardar todos os dias da sua vida. Eu tenho certeza, porque todos nós passamos pelo mesmo procedimento. Tem dias na nossa vida que você diz assim: hoje é só pela graça. Mas nós vivemos aqui na terra somente pela graça do Senhor. As dificuldades é o que mais nos assiste, é o que mais está presente à nossa frente para nós poder observar. E quando ele chega àquele lugar, Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Ali diante daquela multidão, todos conheciam Zaqueu, todos sabiam quem era Zaqueu, qual era o seu papel, qual era a sua descendência, qual era a sua linhagem, qual era a sua profissão. E ele, quando ele ouve essa voz, ele desce, recebe o gostoso, porque ele estava tendo um sucesso na sua vida. Ele queria apenas vê-lo. E Jesus teve o contrário. Eu quero conhecer Zaqueu. Para mim conhecer ele, eu preciso ir até a sua casa. Porque lá eu vou conhecer a sua casa, o seu lugar onde ele reside, eu vou conhecer a sua esposa e seus filhos também. Mas Zaqueu ficou tão comovido, ele ficou tão feliz em receber o Senhor, que ele desceu, e quando o Senhor fez a proposta, ele estava pronto. Ele recebeu a toda pressa e o recebeu gostoso e com muita alegria. Ou seja, ele recebeu com muita alegria o Senhor Jesus para fazer morada não somente no seu coração, na sua vida, mas para fazer morada no seu lar, na sua casa, juntamente com todos os seus familiares. E dentro da sua casa, Zaqueu teve todo o privilégio do mundo em poder conhecer o Senhor, ter ele dentro da sua casa. Imagina, senhores e amigos ouvintes desta rádio, que prazer foi ele ter Jesus dentro da sua casa, para contar ao Senhor, conversar com o Senhor e dizer a ele o seu sentimento. É tão bom na nossa vida, quando nós temos alguma pessoa importante na nossa vida, que ele vem até a nossa casa, passa ali alguns momentos, faz-se uma refeição, almoça ou janta, e depois ele fica no nosso lado. Então nós precisamos convidar o Senhor Jesus para ele morar na tua casa, dentro da tua casa, para ele conhecer a tua vida, a vida da tua esposa e talvez os seus filhos. Que Deus possa te abençoar muito nesta tarde. O meu conselho é: procure uma igreja mais próxima da tua casa. Se você mora ali na região de Pinhais, no bairro de Jardim Cláudia, vai ali, está a nossa igreja, Assembleia de Deus, e ali a qual Deus me colocou, me deu o privilégio de ser o pastor daquela igreja. Vai lá conversar com a gente, vamos ouvir, vamos sentar e queremos orar por você. Que Deus te abençoe e Deus te guarde pela vossa atenção e pelos momentos que você cedeu para que esta rádio, através do som, chegou até a tua casa e nós podemos falar contigo. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Anota a tudo e a minha solicitação que eu faço ao Senhor. Deus te abençoe. Amém. Quando Jesus entrou em Jericó, ia passando, eis que havia um homem chamado Zaqueu. Louvado seja o nome do Senhor, ouvimos aí a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E convidamos você para estar conosco em uma de nossas igrejas evangélicas Assembleia de Deus, no campo ministerial de Pinhais, pastoreada pelo nosso pastor, pastor José de Jesus Nunes Pires, que é nosso pastor presidente. E convidamos você para estar em uma das igrejas ali no campo ministerial de Pinhais. Mas eu não moro aí em Pinhais, não moro próximo, irmão Neemias. Como é que eu faço? Com certeza próximo da sua casa, na sua cidade, onde você mora, onde você reside, tem uma igreja, né? Procure aí, fale com o pastor, passe a congregar você juntamente com seus familiares, a buscar a presença do Senhor. Deus tem bênçãos para o seu coração, para a sua vida, você irmão, você irmã, quem sabe você está parado, né? Na caminhada espiritual, deu uma parada, faz tempo, ou quem sabe você nunca aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, aceite-o, né? Aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e você verá que transformação haverá na sua casa, no meio dos seus familiares, porque os familiares vão ver a diferença na tua vida, porque a pessoa que aceita a Cristo, ele muda de vida, ele muda de posição, né? Ele passa a estar andando com Cristo, observando a palavra do Senhor, e as coisas começam a mudar completamente, graças a Deus. Faça assim, como um dia nós fizemos, aceitando a Jesus, e o Senhor mudou a nossa vida, mudou a nossa história. Muito bem, amanhã terça-feira, culto de ensino da palavra do Senhor no templo sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e amanhã é a região de número 1, que é a igreja sede. Então os irmãos que congregam todos na sede, então vamos estar junto na sede amanhã. E também a igreja de Vargem Grande, pastoreada ali pelo evangelista José Rodrigues de Oliveira. Toda a congregação também amanhã no templo sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Avenida Iraí 930, em Pinhais. Igreja de Jardim Veisópolis 1, pastoreada pelo pastor Aparecido Arthur Gomes. E também a igreja de Veisópolis 2, pastor José Ferreira Neto. Esse aí escalado para estar amanhã na sede, cooperando juntamente com o nosso pastor, né? Está aí o convite para você não faltar de maneira nenhuma. E hoje tem ensaio das irmãs do ciclo de oração ali da sede. As irmãs que faz parte do coral da sede, do ciclo de oração, não faltar. Hoje tem ensaio. Pelo menos foi avisado ontem à noite. Muito bem, vamos dar aqui as pessoas que ligaram para nós nesta tarde. Uma Mariazinha do Atuba, congrega ali no Atuba. É, Colombo, juntamente com o pastor Jeová. Um abraço ao pastor Jeová, um abraço a todos os irmãos que congregam ali com o pastor Jeová, né? Deus abençoe os irmãos ali de Colombo, que nos dão a honra da audiência. Também ligou para nós lá de Santa Catarina, de Papanduva, Santa Catarina, irmão Gregório Iasquio. Gregório Iasquio congregou bastante tempo com o pastor Catarino Nunes Pires no Capão Raso, e hoje ele está em Santa Catarina, morando em Papanduva, e está ouvindo a programação. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, os seus familiares, meu amado irmão. E ele roga as orações em favor do seu filho Davi, que tem um problema de enfermidade, mas o Senhor, ele é o médico dos médicos, o médico por excelência. Confia no Senhor, Deus é poderoso. O Yuri também está confirmando a audiência, passou uma mensagem aqui para nós. Está na sintonia do programa. Um abraço, Yuri, Deus abençoe a sua vida. Presbítero Lourival e a sua esposa, irmã Marlene, Jardim Amélia, também está na sintonia do programa, ligou para cá, agradecendo pelos avisos do trabalho lá das irmãs do Círculo de Oração. Que isso é, meu amado, isso é um dever nosso de anunciar aqui, viu? Fique à vontade, Deus abençoe a sua vida, o seu coração, toda a família aí, viu? E ele manda aqui um grande abraço para nós, os meus familiares, e também para o pastor Osilas, que está conosco aqui nos estúdios da Rádio Marumbi. Também ligou a irmã Sueli de Brito, lá do Jardim Cláudia. A sua ovelha ligou para cá, viu, pastor Silas? É, tá lá a Lene, sua filha, está lá na sua casa. Também o seu esposo, irmão José de Brito, e também a Ana Clara, o Enzo, o Antony. Então, todos lá ouvindo a programação. E ela manda aqui também aqui um abraço ao pastor Osilas da Silva, que é seu pastor. Muito bem. A hora passa rapidamente. Nós vamos agora uma palavra de oração. Curve a sua cabeça. Você que ainda não aceitou Jesus, aceite. Você está enfermo, creia que o Senhor é poderoso para entrar com providência na sua vida, no seu coração, nesta tarde. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na sua presença nós estamos agradecidos, Senhor, pelos teus feitos, pelas tuas mãos que não estão encolhidas, mas estendidas. Opera maravilha agora na vida dos nossos ouvintes, de perto, de longe, pessoas que estão passando por sérios problemas e dificuldades. Para essa enfermidade nós repreendemos agora em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome, Senhor. E esse que aceita a ti como Senhor e Salvador de suas vidas, perdoa seus pecados, dando força, graça, sabedoria, Pai, levantando esse que está prostrado e caído, para que possa te glorificar e exaltar o teu nome. Pai, em nome de Jesus nós oramos e desde já te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Querendo Deus, amanhã nós retornaremos. Fiquem todos na paz do Senhor. Presença de Deus, este é o lugar. ZYJ 208, AM 730 kHz. ZYE 726, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. Em 11.725, 9.515 a 6.080 kHz. Rádio Marumbi, a emissora da paz. O lugar certo do seu rádio. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. pode fazer a semente germinar, mas a nós cabe plantá-la no coração do mundo. Sistema Iansa de Comunicação. A Lava Jato condenou Lula a mais de 12 anos de prisão. José Dirceu a mais de 30. Palocci também a 12 anos. E Dilma Rousseff foi denunciada. Essa é a culpa do PT. Quando a gente escolhe um candidato, tem que saber o que está por trás dele. Você já parou para pensar que o Haddad está carregando com ele as mesmas pessoas e a velha política corrupta que quebrou o Brasil? Haddad é PT. E o PT, a gente não quer de novo. Bolsonaro, presidente. Coligação acima de tudo, Deus acima de todos. PSL, PRTB. Marumbi. 4:30. O programa seguir uma produção independente. O conteúdo nele expresso é responsabilidade de seus idealizadores. Nossos amados e queridos ouvintes, diretamente dos estúdios da Agência Missionária Salvar, na cidade de Francisco Beltrão, sudoeste do Paraná, localizado na rua Tenente Camargo, 1477, em uma sala anexa ao templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Estamos entrando nos seus lares, estamos entrando nos seus receptores, através das ondas amigas da Rádio Marumbi, Novas de Paz, para mais uma apresentação do programa Missionário Salvar. Programa este que tem a direção geral e a coordenação geral do nosso pastor presidente, pastor Manuel dos Santos. E na apresentação de hoje, o vosso irmão em Cristo, presbítero João Paulo Correia. Este programa também, meus amados, este programa é de responsabilidade da Agência Missionária Salvar. E estamos aqui, meus amados, com o único objetivo: falar sobre missões, pensar sobre missões e convidar você, meu amado irmão, a estar fazendo parte dos nossos projetos missionários. Projetos esses que nós temos no Brasil e fora dele, projeto que nós temos na nossa cidade de Francisco Beltrão. E já queremos louvar a Deus por você que está sintonizado conosco, você que está na cidade, no interior, no campo, na lavoura, onde você estiver. É sempre uma alegria, sempre uma honra poder ter você nos ouvindo. A nossa programação de todos os dias, programação esta das 16h30 às 17h, de segunda a sexta-feira, sempre na apresentação do mesmo, presbítero João Paulo Correia, esse que vos fala, evangelista Eliel de Godóis, pastor Regis Júnior, e sempre na possibilidade o nosso pastor presidente, pastor Manuel dos Santos, também está conosco em nossas programações. E nós louvamos a Deus pela sua vida, louvamos a Deus por você que está sintonizado conosco, por você que é ouvinte assíduo da nossa programação. Meu abraço, meu carinho também aos nossos irmãos que já estão nos assistindo através do Face da Missão Salvar, a qual nós também estamos ao vivo através do Face, e queremos louvar a Deus por você que está acompanhando a nossa programação nesta tarde de segunda-feira. Deu certo? Ah, beleza. Ué, você vai ficar aí até depois? Ah, então quando eu sair daqui eu passo ali, né? Muito bem. Muito bem, meus amados irmãos, este é o seu programa Missionário Salvar, e nós estamos com você até às 17 horas, meus amados, neste programa 100% missionário. Louvamos a Deus pela sua vida, louvamos a Deus por você que está acompanhando a nossa programação, meus amados, nesta tarde de segunda-feira. Também nós queremos estar falando sobre os nossos projetos missionários que estão... que nós temos aí, meus amados, através da Agência Missionária Salvar. Nós temos vários, são vários os projetos missionários que nós temos, e nós queremos estar passando para você os nossos projetos missionários, meus amados, para você ficar inteirado sobre a nossa tarefa, sobre o compromisso que nós temos com a obra missionária. Porque esta é a nossa obrigação, esta é a obrigação da igreja, esta é a obrigação de cada um dos nossos irmãos estar envolvido nesta grande obra, a obra missionária, ganhando almas para o reino de Deus. Meus amados, a obra missionária não é uma responsabilidade apenas minha, mas é uma responsabilidade de toda a igreja, uma responsabilidade de todos nós, estar envolvido nesta grande obra, ganhando almas para o reino de Deus. Nós temos o nosso projeto no sertão do Piauí, lá na cidade de Isaías Coelho, aonde nós estamos trabalhando ali com o pastor Martinho, os demais missionários que estão ali fazendo a obra do Senhor Jesus. A cidade de Isaías Coelho é uma cidade, meus amados, onde tem 53 vilarejos, e nesses 53 vilarejos, meus amados, os nossos missionários vão pela manhã, levam a sua marmita para almoçar ao meio-dia, ficam o dia todo evangelizando, falando de Jesus, convidando as pessoas para estar no culto. Quando eles reúnem, meus amados, quando eles conseguem um local para estar fazendo culto, para estar fazendo orações à noite. Eles se reúnem nesta casa e aí eles fazem os seus cultos, fazem as orações nas casas, culto familiar, depois retornam para a cidade novamente. E assim a obra do Senhor Jesus está seguindo avante lá na cidade de Isaías Coelho, no sertão do Piauí, onde é um dos nossos projetos que nós temos ali. Também, meus amados, Projeto Paraguai, mais precisamente na localidade de General Resquim, localizado entre as colunas de Arabeira e Estrelita. Nós estamos ali fazendo a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a 220 quilômetros da capital de Assunção. Estamos trabalhando ali com o pastor Isidoro, também com o missionário Lino Ferreira Almiron, e estamos ali nesta grande obra, neste grande desafio. E louvamos a Deus por você que está nos ajudando, por você que está contribuindo, para que a obra do Senhor continue, para que a obra do Senhor prossiga, para que os missionários prossigam, ganhando almas para o reino de Deus. Este é o nosso objetivo, este é o nosso compromisso, é ganhar vidas para o reino de Deus. E por isso nós estamos aqui, meus amados, todos os dias, de segunda a sexta-feira, conclamando a você e dizendo: nos ajude nesta grande batalha, nos ajude neste grande desafio, porque esta é a responsabilidade nossa, esta é a responsabilidade sua, esta é a responsabilidade da igreja na face da terra, ganhar vidas para o reino de Deus. Meus amados, também nós temos o nosso projeto África Ocidental, em Guiné-Bissau, Guiné-Conakry, também Gâmbia, é um dos países, meus amados. O país de Guiné-Bissau é um dos países da Janela 1040, aonde são vários países que fazem parte dos países da Janela 1040, mas nós estamos aí trabalhando em parceria com o pastor Cláudio Silva e Silva, lá em Guiné-Bissau, trabalhando o pastor Cláudio, que é presidente da Assembleia de Deus em Guiné-Bissau e também presidente da Convenção Guineense, e nós estamos ali trabalhando em parceria com esse servo de Deus, pastor Cláudio, que é muito conhecido aí da região, muito conhecido do povo, mas nós estamos ali fazendo a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós queremos louvar a Deus por você que tem abraçado esta causa, nós queremos louvar a Deus por você que tem estendido a mão. Meus amados, os países da Janela 1040 são países onde impera o islamismo, onde impera a pobreza, onde mais de 80% dos perdidos da terra, que ainda não ouviram falar de Jesus, estão concentrados nesses países, onde a pobreza do mundo, a sua grande parte, mais de 80% também está concentrada, da pobreza está concentrada nesses países da Janela 1040. Mas nós louvamos a Deus, meus amados, porque através dos nossos missionários que estão no campo, através dos nossos missionários que estão batalhando para o reino de Deus, meus amados, a realidade desses países estão mudando, a realidade das pessoas estão mudando, as pessoas estão ouvindo falar de Jesus, pessoas estão aceitando a Cristo como salvador da sua alma, abandonando a prática do islamismo, abandonando tantas outras coisas, tantas outras crenças que eles creem ali, e estão crendo unicamente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas isto só é possível, meus amados, quando nós estamos mantendo os nossos missionários. Isto só se torna realidade porque os nossos missionários estão ali. E para os nossos missionários continuar ali, ganhando vidas para o reino de Deus, nós precisamos segurar a corda, nós precisamos sustentar os nossos missionários. E, meus amados, eu sei que o sustento dos missionários está nas minhas mãos, o sustento dos missionários está nas suas mãos. A obra missionária depende de mim, depende de você, depende de todo aquele que ama esta grande obra. E eu sei que você foi convidado por Deus, você foi convocado por Deus para este grande desafio, para obedecer o ide do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele diz ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ele está convocando eu e você. Então isto, meus amados, é uma obrigação minha, é uma obrigação sua, nós fazer a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos orar pelos nossos missionários, eles precisam das nossas orações. Nós precisamos, meus amados, também estar indo falar a palavra de Deus. Quem sabe você não pode ir muito longe, mas pode falar de Jesus para o teu vizinho, da direita, da esquerda, o teu vizinho que mora na frente da sua casa, na retaguarda. Enfim, você pode estar falando de Jesus para a sua vizinhança. Mas também a nossa oferta missionária precisa fazer parte da nossa vida como missionário, como crente. Porque aonde você não pode ir, aonde a sua voz não pode chegar, mas a sua oferta pode chegar e estar sustentando o missionário para esta grande obra, para estar ajudando a ganhar vidas para o reino de Deus. E tenho por certo que quando nós chegarmos ali no céu, de tudo que nós fizermos aqui, meus amados, nós temos uma recompensa, porque diante de Deus nada passa, meus amados, despercebido. A Bíblia diz que há um memorial escrito diante de Deus de tudo aquilo que nós fizermos. Então cada centavo, cada real que você investir na obra missionária está registrado diante de Deus. E quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos ter parte destas almas que os missionários estão ganhando. Nós vamos ser, meus amados, participantes das vitórias junto com esses missionários, que eles estão fazendo a obra do Senhor, mas porque eu e você estamos aqui no Brasil segurando a corda e dizendo: pode ir, missionário, que nós estamos aí para te ajudar, nós estamos aí para sustentar. Então, meu amado e querido irmão, o sustento de um missionário na África Ocidental hoje é apenas R$300. A ajuda de custo que nós mandamos tanto para o sertão do Piauí como o projeto Paraguai também é uma ajuda de custo de R$300. E se você desejar fazer isto, você pode ligar para nós, você pode escrever para nós e você pode pedir o seu carnê. O nosso carnezinho, ele é um carnezinho simples, é um carnezinho sem valor estipulado, mas você tendo o carnê em suas mãos, no nosso carnê vai ter as contas, os números das contas dos nossos bancos, tanto do Banco do Brasil como da Caixa Econômica Federal também. E você, de posse do nosso carnê, de posse, meus amados, dos números das nossas contas, você se dirige a um desses bancos para estar fazendo o depósito daquilo que você sentir no seu coração, aquilo que estiver ao seu alcance, você vai estar fazendo o depósito. Se você sentir de sustentar o missionário, é R$300, mas eu não tenho como sustentar o missionário, eu não tenho condições, mas aquilo que você contribuir, meus amados, com certeza estará abençoando a vida dos nossos missionários. R$10, R$20, R$100, R$50, enfim, aquilo que estiver ao seu alcance. O importante é você não deixar a oportunidade passar, o importante é você não deixar o tempo passar, o importante é nós se envolver nesta grande obra. Vamos nós despertar, meus amados, para este grande desafio. Desperta, Brasil! Brasil! Está na hora de orar, e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar, em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil! Está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil! O Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Também, meus amados, nós temos aí o nosso projeto missionário na nossa cidade de Francisco Beltrão, onde todas as congregações estão com seus projetos missionários, todas as congregações com as suas equipes de evangelismo, fazendo a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós louvamos a Deus por isso, nós louvamos a Deus pela sua vida, louvamos a Deus por você que está fazendo parte destes nossos projetos. Meus amados, nós já vamos ouvir os nossos endereços, nós temos aí os nossos irmãos que estão nos assistindo através do Face da Missão Salvar. Nós logo estaremos anunciando aí os nossos irmãos que estão aí nos assistindo, mas antes nós vamos ouvir os nossos endereços na voz do diácono irmão Reginaldo Melo. Você pode pegar papel e caneta em sua mão, você pode estar anotando os nossos números de telefone, você pode estar anotando também os nossos endereços físicos, eletrônicos, o nosso e-mail, os nossos números das nossas contas, porque quem sabe você quer fazer parte desse projeto, mas você diz: ah, mas eu quero apenas fazer um depósito, eu não quero pedir carnê, eu não quero, por enquanto, ser aquele contribuinte assíduo. Você também pode fazer isto, você tem liberdade para estar depositando aquilo que você sentir, de posse do número das nossas contas, o valor que você sentir no seu coração, e com certeza Deus continuará abençoando a sua vida. Eu digo Deus continuará, meus amados, porque todo aquele que se envolve na obra missionária já é abençoado por Deus. Aí ele não quer que a salvação fique somente para ele, mas ele quer que mais pessoas também participem desta salvação, e aí ele se envolve na grande obra missionária. Vamos ouvir os nossos endereços na voz do diácono Reginaldo Melo. Todo aquele que nele crê, se você o aceitar, em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil. Seja um contribuinte para esta obra. Banco do Brasil, agência 0615, dígito 7. Conta corrente 34800, dígito 7. Você também pode contribuir pela Caixa Econômica Federal, agência 1319, operação 003, conta corrente 1360, dígito 0. Entre em contato conosco. Telefone fixo 46 3523-5350, ou também pelo WhatsApp 46 99942-9555. Acesse nosso site www.agenciamissionariasalvar.com ou mande-nos um e-mail agencia.missionaria.salvar@hotmail.com. Escreva para o programa Missionário Salvar, Rua Tenente Camargo, 1477, Centro, CEP 85601-610, Francisco Beltrão, Paraná, Caixa Postal 47. Estamos também no YouTube e no Instagram. Se você quer ajudar, então comece a falar e dizer: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Vamos começar. Eis-me aqui. É isto, meus amados, que o Senhor Jesus espera de mim, espera de você. Você ouviu aí os nossos endereços e você está ouvindo o Rádio Marumbi, Novas de Paz. Você está nos assistindo através do Face. Este é o programa Missionário Salvar, diretamente dos estúdios da Agência Missionária Salvar, da cidade de Francisco Beltrão, sudoeste do Paraná. Meus amados, não é que Jesus, quando ele está clamando e dizendo eis-me aqui, quando ele está clamando e dizendo a quem enviarei e quem há de ir por nós, meus amados, quando nós lemos no profeta Isaías, não é que ele não tem quem ele possa enviar. Não é que ele esteja, quem sabe, perdido, dizendo: e agora quem que eu vou enviar? Mas neste momento em que ele está clamando, e que a voz do Senhor ainda continua clamando nos nossos dias: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele está esperando que eu e você, ele está dando oportunidade para eu e você poder dizer, assim como disse o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. É por isso que a voz do Senhor continua clamando nos nossos dias, é por isso que a voz do Senhor continua ecoando, para que eu e você se põe de pé, meus amados, nesta reta final da estrada, nestes dias em que nós estamos vivendo, meus amados, e possamos dizer: eis-me aqui, eu quero me envolver neste grande desafio. Meus amados, o meu abraço, o meu carinho aos nossos irmãos que estão nos acompanhando através do Face da Missão Salvar nesta tarde. Nós temos acompanhando a nossa programação, a irmã Cleonice Velmer está dizendo: Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Cleonice, é uma alegria, uma honra ter vocês acompanhando a nossa programação. Presbítero irmão Luiz Carlos Huberti, ali da Congregação Shalom do bairro Pinheirinho, ele que também faz parte da nossa equipe da Agência Missionária Salvar, faz parte da nossa equipe aqui do campo de Francisco Beltrão. Presbítero irmão Luiz Carlos Huberti está dizendo glórias a Deus. Deus abençoe a sua vida, presbítero irmão Luiz. E também aí contribuinte da obra missionária, sempre envolvido nesta grande obra. Deus abençoe sua vida. Irmão Timóteo Kipper também acompanhando a nossa programação. Deus abençoe a sua vida, irmão Timóteo. Também aqui da cidade de Francisco Beltrão. Meu abraço, meu carinho. Meu abraço, meu carinho a todos os nossos irmãos aqui de Francisco Beltrão, que não são somente ouvintes da nossa programação, mas são também contribuintes e também fazem parte desta grande obra. Deus abençoe a vida dos nossos irmãos aqui de Francisco Beltrão. Irmão Luiz Clausley de Souza também assistindo a nossa programação. Deus abençoe a sua vida, irmão Luiz Clausley. E também a irmã Elis Diel também está acompanhando a nossa programação nesta tarde. E meus amados, nós queremos neste momento somente ouvir parte de um louvor e já voltamos para estar orando juntamente com você. Apenas partezinha de um louvor e nós já voltamos, meus amados, estar orando juntamente contigo, porque o nosso programa já está se aproximando dos seus momentos final e nós queremos estar orando por todos os nossos amados e queridos irmãos e louvar a Deus por você que está acompanhando a nossa programação. Meus amados irmãos, nós já queremos orar juntamente com você nesta tarde, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Isaías 55, versículo 6, apenas para sua meditação, diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. ZYJ 208, AM 730 kHz. ZYE 726, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. Em 11.725, 9.515 e 6.080 kHz. Rádio Marumbi, a emissora da paz. Aonde quer que você esteja, nós estamos com você. Você, o Brasil e o mundo ligados pela notícia. Informativo Rádio Marumbi, o resumo das melhores informações. Produção Central de Jornalismo desta emissora. As férias são conquistadas pelo trabalhador após um ano de trabalho. E o período de descanso, direito assegurado pela Constituição, pode ser tirado nos próximos 11 meses, não podendo ser acumulado por 2 anos. Cabe à empresa definir em que mês o trabalhador irá se beneficiar do direito, mas tudo pode ser negociado, inclusive a divisão dos 30 dias de férias. A modalidade de parcelamento já funciona desde novembro de 2017, com a entrada em vigor da reforma trabalhista. De acordo com a nova lei, as férias poderão ser fracionadas em 3 períodos, sendo um deles de no mínimo 14 dias e os demais com pelo menos 5 dias. Elas também podem ser vendidas, como explica o procurador do trabalho, Leonardo Osório. Elas podem ser vendidas no máximo 10 dias, por quê? Porque caso o trabalhador venda as férias completas, né, isso infelizmente ainda acontece em algumas empresas, não, ela não está alcançando o seu objetivo de repor a energia do trabalhador, né? Então podem ser vendidas no máximo 10 dias das férias. Leonardo Osório, que também é coordenador da Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente de Trabalho do Ministério Ministério Público do Trabalho lembra que o período de férias tem que ser devidamente remunerado. Ele recebe o mesmo salário, né, naquele mês, mas sem precisar prestar nenhum tipo de atividade, acrescido de um terço sobre o montante das férias. O mesmo salário, evidentemente, é para que o trabalhador possa custear as suas despesas normais, né, que continuam existindo, eles estão de férias ou não, como aluguel, como alimentação. E esse terço das férias, ele é importante para o trabalhador, para que ele possa tentar utilizá-lo junto com outras economias para fazer algum tipo de viagem, né, para gastar em lazer, para que ele possa realmente descansar naquele período. Segundo norma vigente, as férias não poderão ter início nos dois dias que antecedem o repouso semanal remunerado ou algum feriado. Para mais informações sobre o assunto, acesse radiompt.com.br. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Lei que transfere a fiscalização da produção e a comercialização de produtos embutidos e lácteos artesanais para órgãos de saúde pública estaduais precisa de uma regulamentação mais específica. De acordo com a coordenadora de Vigilância Sanitária da Prefeitura do Rio, Aline Borges, há problemas na especificidade do órgão coordenador, se seria a saúde por meio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou o Ministério da Agricultura, mas também em relação à definição do que são os produtos artesanais. A lei também não fala o que é um produto artesanal, se é em relação à quantidade, se é em relação à produção, então isso tudo também tem que ser discutido para conseguirmos regulamentar. O tema foi discutido durante encontro da Câmara de Agronegócios do Fórum Permanente da Assembleia Legislativa do Rio no último dia 10. Para o consultor em organizações de pequeno e médio porte, Daniel Estrogin, a discussão em torno da regulação da Lei Federal 13.680 de 2018 garante ao Rio uma oportunidade de estimular a economia no campo. Uma oportunidade única agora, porque uma nova lei, que mudou a lei de 1950, abre uma oportunidade para desenvolvimento de uma economia artesanal dentro do estado, que vai dar mais trabalho para pessoas nos lugares rurais e também vai diversificar a base de economia e agricultura no estado. Isso porque a nova legislação possibilita ainda que a produção de um estado seja comercializada em outras regiões. Política, um serviço da Alerj, Assembleia Legislativa do Rio, aqui você tem poder. Do Rio de Janeiro, Valéria Rodrigues. A Rádio Marumbi apresentou Informação no Mar.